I just go and make a short video documentary. Eu vou fazer um vídeo curtinho, um documentário. Randomly walk down the street. Andando aleatoriamente na rua. And I record people when I ask this question. E eu vou gravar as pessoas enquanto eu faço essa pergunta. Define love with just one or two sentences. Defina amor com uma ou duas sentenças. I guarantee you I get a lot of different answers. Eu te garanto que eu vou receber diferentes respostas. For sure. Com certeza. Because how we define love has much more to do with our personal understanding. Porque como a gente define amor tem muito mais a ver com nossa compreensão pessoal. Than with what the Bible calls love. Do que com que a Bíblia chama amor. There are people who think. Existem pessoas que pensam. That if two men have sex together, this is an expression of love. Que se dois homens têm sexo juntos, isso é uma expressão de amor. There are other people who hate them for doing that. E existem outras pessoas que odeiam eles por estarem fazendo isso. So now think. Então agora pense. Two people are loving one another. And others are hating them for loving one another. Duas pessoas estão se amando e agora outras pessoas odeiam eles porque eles estão se amando. You see, it's a matter of our own definition. Você viu? Isso daí é uma questão da definição de cada um. We use this statement. A gente usa isso. I made love with my wife. Eu faço. A gente usa essa frase. Eu faço amor com a minha esposa. We use the word love. A gente usa a palavra amor. Now, sex with your wife, is that love? Agora, sexo com a sua esposa, isso é amor? It could be. Poderia ser. But it could. But it could also be nothing else but a selfish satisfying of your own desires. Mas isso também pode ser nada além do que satisfazer os seus desejos pessoais. In fact, I found that in most marriages, sex is something very selfish. E na realidade, eu descobri que em vários casamentos, o sexo é uma coisa muito egoísta. How do I know that? Como eu sei disso? Well, especially in Christian marriages. Especialmente nos casamentos cristãos. Because I've heard it preached too much. Porque eu ouvi pregarem muito isso. I preach against this. Eu preguei contra isso. So what have I heard preached many times? Então, o que que eu ouvi as pessoas pregando? If you want to have sex with your wife at night, you better treat her really, really nicely during the day. Se você quer ter relações sexuais com a sua esposa à noite, é bom você tratá-la muito bem durante o dia. When I first heard that, I got so angry. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei muito irado. I thought, that's treating your wife like a prostitute. Eu falei, nossa, isso daí parece que é tratar a esposa como uma prostituta. So, what do you do to a prostitute? Então, o que fazem com a prostituta? You give her money, she gives you sex. Você dá dinheiro pra ela te dá sexo. So, we do the same thing for a wife, just instead of money, we use being nice to her. E aí, a gente faz a mesma coisa com a mulher, só que em vez de dar dinheiro, a gente trata ela bem? It's the same thing. É a mesma coisa. I give you something, you give me sex. That's a prostitute. Eu te dou algo e você me dá sexo. Isso é prostituição. So, we say make love. E então a gente fala fazer amor. In reality, many times it's not love at all. Na realidade, muitas vezes não é nem fazer amor. It's just you trying to satisfy your sexual desire. É você tentando satisfazer os seus desejos pessoais, sexuais. Think about this. Pense sobre isso. So how you define love in reality is probably not the way the Bible defines love. Então, como você define amor, não é a maneira como a Bíblia define amor. So when we say God is love, that is nature. Então, quando a gente diz que Deus é amor, que essa é a natureza dele, we cannot leave it just at that. We can't. A gente não pode deixar simplesmente assim, não pode. Because then you think God is the way you think love is. Senão, você pensa que Deus é amor da maneira que você pensa que amor é. There are people who actually think that pain and punishment is an expression of love. Existem pessoas, inclusive, que pensam que dor e punição é uma expressão de amor. Because that's the message that was written on their heart when they were children. Porque essa foi a mensagem que foi escrita no coração deles quando eles eram crianças. You know, the father beat the kid and said, I do it because I love you. Sabe? I do it because I love you. Os pais batiam na criança e falavam, eu tô fazendo isso que eu te amo, eu tô fazendo isso que eu te amo. The Bible says, if I spare the rod, I hate the child. A Bíblia, if I don't use, you know, the A Bíblia diz vara. Que se eu não usar a vara, significa que eu não amo. So, I use the rod to show you that I love you. Então, eu uso a vara para mostrar, demonstrar o meu amor. So, there are people who have the heart belief. Então, existem pessoas que acreditam no coração. Then, when I suffer pain, it's a sign that God loves me. Que quando eu sofro dor, eu sou fustigado com dor, significa que Deus me ama. So, that's why we must come to this place. Então, é por isso que a gente precisa chegar nessa posição, nesse lugar. That we say this. Que a gente diz o seguinte. God is not only love. Deus não é simplesmente amor. But God is love the way the Bible defines this kind of love. Mas Deus é amor da forma que a Bíblia define amor. And that's what we're going to do today. E é isso que nós vamos fazer hoje. I'm going to show you what kind of love God is. Eu vou te mostrar o tipo de amor que Deus é. How this is his very nature. Como é a sua natureza. And how this is how he will act towards you. E como isso é a, essa é a forma que ele vai agir com você. So when the Bible says in 1 John 4, 16, God is love. Então, quando a Bíblia diz em João 1:16 que Deus 4, é amor. Em João 4:16 que Deus é amor. It uses the word agape. Ele usa a palavra agape. So, we say God is love, but in reality we have to define that differently. Então, assim, a gente fala que Deus é amor, mas a gente precisa definir a diferença. The best way to describe agape in our English or Portuguese language. A melhor maneira de descrever agape na nossa língua, inglês ou português. Is a spontaneous. É uma forma espontânea. Self-sacrificial love. É altruísta, é um amor sacrificial. That expresses itself in action without any self-interest. Que se expressa, ele expressa em ação sem nenhum interesse particular. So, this is the definition of agape. Então, essa é a definição de agape. So, think with me like this. Então, pense comigo dessa forma. God is sacrificial love. Deus é um amor sacrificial. That has no self-interest. Que não tem nenhum interesse pessoal particular. That changes everything. Isso muda tudo. You know, when God is love, he is not concerned about himself. He's concerned about the objects of his love. Quando Deus é amor, ele não está preocupado consigo mesmo. Ele está preocupado com o objeto do amor dele. This is hard for us to comprehend. Isso é muito difícil para a gente compreender. So, God's nature is not concerned about him having what he wants. Então, a natureza de Deus não está preocupada com o que ele precisa ter. It's concerned with about you having what's good for you. Ele está preocupado com você tendo o que é importante para você. That's who he is. Isso que ele é. If our hearts could understand this, se os nossos corações pudessem compreender isso, I tell you what, we would be so secure in God's love. A gente ia ser tão seguro no amor de Deus. We would be the happiest people in the world. Nós seríamos as pessoas mais felizes do mundo. We would even walk through difficult times with a smile on our face. A gente inclusive caminharia por momentos de dificuldade com um sorriso no rosto. Because we would know the creator of the universe. Porque a gente saberia de fato que o criador do universo doesn't think about himself right now, he thinks about me. Não está pensando nele mesmo nesse momento, ele está pensando em mim. And how he can make sure that I have the best. E ele está pensando em como garantir que eu terei o melhor. That's the very nature of God. Essa é a verdadeira natureza de Deus. You know, I like to define love like this. Então, eu gosto de definir amor dessa maneira. God's kind of love. O amor de Deus. Love is to suffer pain voluntarily. O amor é sofrer uma dor voluntariamente. So, God himself. Então, Deus, ele mesmo. By nature. Por natureza. Voluntarily suffers so that you can have a good life. Voluntariamente sofreu para que você tenha uma boa vida. That's crazy. Isso é louco. That's crazy love. Isso é um amor louco. That's a crazy nature of God. Essa é a natureza louca de Deus. Do you know, I wish our hearts could comprehend that incredible nature of God. Sabe, eu desejo tanto que nossos corações consigam compreender essa natureza de Deus. I mean, Jesus goes on the cross. Sabe, Jesus foi para a cruz. And he says, just before he goes there. E um pouquinho antes dele ir para lá, ele disse, I don't have to do this. Eu não preciso fazer isso. He said, if I want, my father will send me lots of angels and they will get me out of this. Se eu quisesse, o meu pai me enviaria milhares de anjos e me tiraria disso. Think about this. Pense sobre isso. We have this mentality that the father made Jesus go to the cross. A gente tem essa mentalidade de que o pai fez com que Jesus fosse até a cruz. No. Just before the cross, Jesus said, if I don't want to do it, my father is not going to make me do it. Jesus, um pouco antes de ir para a cruz, ele falou, se eu não quiser fazer isso, meu pai não vai me obrigar a fazer isso. My father himself is going to send me angels to get me out of this. Ele mesmo me enviará anjos e me tirará disso daqui. Even on the cross, Jesus said. Até quando ele estava na cruz, ele disse. Father, please, will you forgive them? Pai, por favor, você pode perdoar eles? See, why would Jesus hang on the cross and plead with the Father to forgive these evil people? Por que que Jesus estaria naquela cruz pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas más? Because God is love. Porque Deus é amor. He never acts against his own nature. Ele nunca age contra a sua própria natureza. It's who he is. Isso é o que ele é. So I want to help you understand in your heart the powerful love of God. Então eu quero que você compreenda no seu coração esse amor poderoso de Deus. And we're going to finish this teaching with a meditation exercise. E aí a gente vai terminar esse ensino com um exercício de meditação. To write a message of God's deep love upon our hearts. De escrever a mensagem desse amor profundo de Deus no nosso coração. So we can define love in many different ways. Então a gente pode definir amor de diversas formas. Diferentes. Like I've showed you in the beginning, different people will have different understandings. Igual eu te mostrei no começo, que pessoas distintas têm diferentes compreensões. So we have to forget everything we ever heard about love. Então a gente precisa esquecer tudo que a gente já ouviu sobre amor. Everything that you think this is how God is. Tudo que você pensa que Deus é. And simply go and look at the Bible. E simplesmente ir e olhar para a Bíblia. I've done a lot of research. Eu já fiz várias pesquisas. To find out what is the true meaning of agape love, you know, that word that's used in the Bible. De encontrar a verdadeira definição do que é o amor ágape que está escrito na Bíblia. I've talked to experts of the Greek language. Eu já falei com expertos da língua grega. I studied in some of the best dictionaries of the Greek language. Eu já estudei os melhores dicionários da língua grega. I wrote a book that's called Love. Eu já escrevi até um livro que fala que chama amor. In English, it's called Walking in Perfect Love. Em inglês, ele chama Andando no Perfeito Amor. I've recorded a whole teaching course just about love. Eu já gravei um curso completo só falando de amor. But you know what I found? Mas sabe o que eu encontrei? For me personally, para mim pessoalmente, I did not find any better way to describe agape love. Eu não encontrei nenhuma outra forma melhor para descrever o amor ágape. Than through 1 Corinthians 13. Do que primeiro a Coríntios 16? 13, desculpa. You know why? Sabe por quê? Because in 1 Corinthians 13, porque em 1 Coríntios 13, that I have not found any other place in the whole Bible. Eu não encontrei nenhum outro lugar por toda a Bíblia. That describes agape love in such a few words so perfectly. Que descreve o amor ágape em poucas palavras e tão perfeitamente. And here it's interesting. E aqui está o que é interessante. It actually says love is patient. Ele diz exatamente assim, que amor é paciente. So I want you to think with me, my dear friend. Então, meu querido amigo, eu quero que você pense comigo. The word here for love is agape. A palavra aqui para amor é agape. The word in 1 John 4:16 for God is love is also agape. A palavra em 1 João 4:16 também é ágape. So, here is what it says. Então, olha o que ele diz. God is ágape. Ah, Deus é ágape. And then in 1 Corinthians 13, it tells us exactly how ágape is. E aí, em 1 Coríntios 13, ele fala exatamente o que é ágape. So what we need to do is this. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte. We need to go through all 15 attributes. A gente precisa ir pelos por todos os 15 atributos. And we need to remove the word love. E aí a gente precisa remover a palavra amor. And change it with the word God. E trocar pela palavra Deus. Because if God is love, and this is how love is, and this is how God is. Porque se Deus é amor, amor aqui é o que Deus é. It's that simple. E é simples assim. So let's do this. Então vamos fazer isso. I want my goal through this teaching is very simple. O meu objetivo nesse ensino é muito simples. To change the idea how you see God. De trocar trocar realmente a ideia de como você enxerga Deus. Guys, I mean, you heard me mention Daisa. Sabe, vocês já me ouviram mencionar Thaisa. Daisa works for our ministry here. A Thaisa trabalha pro ministério aqui. She takes care of the social media. Ela cuida das nossas mídias sociais. She takes care of the Instagram. Ela cuida do nosso Instagram. She works for these recordings. Ela trabalha aqui com essas gravações. She's sitting to my left right now. Ela tá aqui sentada do meu lado agora mesmo. But you know what Thaisa did? Mas sabe o que a Thaisa fez? Recently, Thaisa did something terrible. Sabe, recentemente ela fez algo muito terrível. She tattooed herself. Ela se tatuou. Can you imagine? Pode imaginar uma coisa dessa? I have people working on my team who are tattooed. Eu tenho pessoas que trabalham no meu time que são tatuadas. But you know what the biggest problem with her tattoo is? Mas sabe qual é o maior problema com a tatuagem dela? She actually tattooed a lie on her body. Ela tatuou uma mentira no corpo dela. Did you know that? Você sabia disso? Não. She tattooed on her body. Ela tatuou no corpo dela. Jesus loves everyone, but I'm his favorite. Ela tatuou, Jesus ama todos, mas eu sou a favorita dele. But that's a lie, because I'm his favorite. Mas isso é uma mentira, porque eu sou a favorita dele. I'm his favorite. Eu sou a favorita. No, I. Eu sou. Listen. That was a joke. Isso foi uma brincadeira. The tattoo is not a joke. Mas a tatu não é uma brincadeira. She really has that tattoo. Ela tem essa tatuagem mesmo. You know, when I saw the tattoo that she did. Quando eu vi essa tatu que ela fez. I wish I would not have promised Debbie that I do no more tattoos. Eu desejei não ter prometido a Debbie que eu não faria mais uma tatuagem. Because I would have done that tattoo porque too. Porque eu teria feito essa tatuagem também. So beautiful. É tão linda. Think about this. Pense sobre isso. So remove the word love from 1 Corinthians 13 and replace it with the word God. Então retire a palavra amor de 1 Coríntios 13 e coloque a palavra Deus. The first thing it says is that God is patient. A primeira coisa que fala é Deus é paciente. Remember, God is love, therefore, if love is patient, God is patient. Lembre-se, Deus é amor, e se o amor é paciente, Deus é paciente. Do you know what the word patience in the original Greek means? Sabe o que a palavra paciente significa no original grego? It means to persevere patiently and bravely. Significa perseverar pacientemente e corajosamente. In enduring misfortunes and troubles. Difficulties and troubles. E permanecendo nas dificuldades e nas turbulências. To be patient in bearing the offenses and injuries of others. Sendo paciente, carregando as ofensas e injúrias dos outros. That's how God is towards me. Esse é o que Deus é quando se diz respeito a mim. So God patiently takes everything I do that Nossa. Could offend him. Então Deus pacientemente pega tudo o que eu poderia fazer que ofenda ele. That's my God. Esse é o meu Deus. He's always patient with me. Ele é sempre paciente comigo. See, maybe your father or your mother have not been patient with you, but God is. Então, talvez o seu pai e a sua mãe não foram pacientes com você, mas Deus é paciente. Because otherwise he would not be love. Porque senão ele não seria amor. He never loses his patience. Ele nunca perde a paciência. He's so patient that he covers a multitude of sin. Ele é tão paciente ao ponto de cobrir essa multidão de pecados. Secondly, segundo, God is kind. Deus é bondoso. You know, yesterday in the office, Marina said to me. Ontem no escritório, a Marina me falou. She said, "You're so kind." Ela falou, "Você é tão bondoso." I said, "Well, that's the second attribute of love." Eu falei para ela, "Esse é o segundo atributo do amor." Like, what other option do we have? Qual outra opção a gente tem? But you know, if you think that God is always kind to you. Então, se você pensa que Deus é sempre bondoso com você. It's his nature. É a natureza dele. Do you know what Jesus said? Sabe o que Jesus disse? You know the context when Jesus told us to love our enemies. Sabe o contexto de quando Jesus disse para a gente amar os nossos inimigos? He teaches that in Luke and in Matthew. Ele ensinou isso em Lucas e em Mateus. Here's what he says. Olha o que ele disse. I want you to love those who hate you. Eu quero que você ame os que te odeiam. I want you to forgive those who do bad things against you. Eu quero que você perdoe os que fizeram coisas ruins para você. And he told us why. E ele falou o porquê. So that you may be children of your Father in heaven. E então assim você pode ser filho do seu Pai no céu. Who is kind. Que é bondoso. To the good and the evil. Para os bons e para os maus. Think about this. Pense sobre isso. See, God is kind even to evil people. Então Deus, ele é bom até para as pessoas más.